Boa noite. Eu de novo. A questão da pornografia hoje invadiu as nossas casas, invadiu a nossa igreja, está invadindo tudo. Porque a gente não fala sobre isso. Porque a gente não resolve discutir. Eu sei que esses dias que a gente tem falado sobre sexualidade aqui na igreja, muita gente saiu falando. Muita gente comentou, pô, mas igreja não é lugar de se falar isso, não é legal, não pode, tem criança. Mas, gente, as escolas estão ensinando os nossos filhos. A sociedade está nos ensinando. O mundo todo está falando por aí. Se a igreja não fala, a escola vai falar, a sociedade vai falar. Então, é aqui sim que a gente tem que falar. Se Deus criou o sexo, a gente não tem que ter vergonha de falar isso. Tem uma frase que diz assim: não devemos nos envergonhar de falar daquilo que Deus não teve vergonha de fazer, de criar. Foi Ele quem criou. Então é dele o sexo. E nós precisamos falar sobre isso. Para a gente começar um pouquinho, eu quero falar sobre o ciclo da pornografia. Gente, meu cachorro devorou o meu óculos, Tasmania. Então eu vou ficar bem perto para conseguir ler. O ciclo da pornografia, ele começa com estímulos visuais, né? Eu lembro que nas épocas antigas, os homens, eles eram viciados aquelas revistinhas de lingerie. Era engraçado. E hoje a gente sabe que a internet está aí, é só um clique e você consegue ver tudo. Você consegue ver foto, vídeo, se relacionar, praticar um sexo virtual com alguém. É só um clique. Então, ele começa com estímulos visuais. Gera fantasia. Da fantasia começa a prática da masturbação. E essa prática gera um vício, que gera um comportamento de risco. E é esse ciclo. Então, normalmente, às vezes a gente fala assim: ah, não, é só um clique, é só uma vez, eu estou precisando me aliviar, descarregar meus hormônios. Mas não acho que é uma vez. A pornografia vicia. Vicia mesmo. Então, assim, a questão da masturbação vem sempre junta, a questão das fantasias, porque tudo começa na mente, né, e vai gerando isso. E chega uma hora que, para o cara, não é suficiente só ficar na internet. Ele tem que desenvolver aquilo. Muitos casais têm acontecido problemas no casamento, infidelidade, porque o cara está viciado em pornografia. Vê umas relações loucas lá e gera fantasia na cabeça e quer realizar aquilo. Então ele sai do casamento para fazer praticar aquilo que ele fantasiou. E normalmente perde o interesse no parceiro. Isso está acontecendo muito. E a questão dos jovens também, tem muito jovem viciado em pornografia hoje, que entra no casamento querendo realizar tudo que fantasiou. E acaba se decepcionando também. Pode passar. Para a gente começar também, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da construção da sexualidade. Às vezes a gente acha que o nosso órgão sexual é o nosso maior órgão, que é o pênis, a vagina, que são eles que praticam. O órgão sexual é a nossa mente. Tudo começa e acontece na nossa mente. Antes mesmo de você praticar uma relação sexual, você já fez tudo isso na tua mente. Você já tirou a roupa da pessoa, já levou ela para a cama, já fez, teve vários orgasmos e se realizou. Daí depois você vai para a cama com a pessoa. Então tudo acontece na mente. Então para isso a gente precisa entender a questão da construção da sexualidade. Por exemplo, a homossexualidade. Muita gente acha que a homossexualidade é genética. As pessoas falam, muitos homossexuais falam, ah, não, eu nasci assim. Tipo, Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, não sou sempre assim. Gabriela. Então, muita gente acha que é genética. Ou muitas pessoas acham que é escolha. Ah, o cara vira gay porque ele quer. Ele escolhe virar gay. Sei lá, o cara acorda de manhã, abre a janela, abre a cortina, fala, olha, que lindo dia, ótimo dia de sol. Acho que é um bom dia para eu virar gay. Sai saltitante feito um Bambi. Não tem isso, gente, não é escolha. Até porque a maioria dos homossexuais hoje passam por muita luta com relação ao preconceito. Você acha que o cara quer se assumir assim? Levar paulada todo dia, ouvir viadinho, gayzinho? O cara não quer isso. Então, assim, muitos, ao contrário do que as pessoas pensam, eu acho, muito pode ser feito para a construção da sexualidade e para os desvios da sexualidade. Então, a gente tem que começar desde o princípio, tá? Vamos entender ali. Nenhuma criança nasce pronta. A nossa sexualidade é construída. Ninguém nasce heterossexual, homossexual. Nós nascemos com pênis, macho, vagina, fêmea. É isso que a gente nasce. E no decorrer da nossa infância, dessa construção, o cuidado da família, é que a gente vai aprender a identificar quem nós somos como gênero. Ah, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou heterossexual ou eu sou homossexual. É nesse processo. Então, os primeiros 5 anos de vida da criança é um momento onde a personalidade, identidade e senso de quem ela é construído. Não só a questão da sexualidade, mas a personalidade dela, as características, como ela vai ser como pessoa. Isso vai ser construído no decorrer do tempo. Eu trabalho no marketing de uma indústria de brinquedos pedagógicos. E está todo mundo alvoroçado lá na minha empresa, porque diversos estudos estão sendo realizados que comprovam essa questão aqui que eu falei da construção. Não só a construção da sexualidade, mas a construção da personalidade. Esses estudos dizem que nós conseguimos tornar uma sociedade melhor, uma sociedade, né, mais social, que ama o próximo, com menos marginalidade, se a gente prevenir lá, na infância. Então, ele diz que o cérebro é influenciado por condições ambientais. Isso inclui o modo de criação, cuidado e estímulos que o indivíduo recebe. Então, ali eu coloquei família, escola, comunidade e região. Todos esses pontos aqui vão influenciar a criança. A família está em primeiro lugar. É na família que a criança recebe os primeiros cuidados, o amor, o carinho, o afeto, ou não, né? Na escola, ela vai aprender os conceitos de vida, de sociedade, estudar, comunidade vai ensinar muita coisa também. E a região, eu quero dizer, cidade, o Brasil, né, a região onde está localizado. Então, gente, a maneira como os pais, as famílias e outros cuidadores se relacionam com as crianças afetam diretamente os caminhos neurais. Então, esses estudos apontam isso, que essa construção ela está ligada com o ambiente que a criança está inserida e com os cuidados que ela vai ter. Uma ligação forte e segura com o cuidador carinhoso parece ter uma função biológica protetora contra traumas e estresse. Olha que legal isso. Se a gente cuida bem dos nossos filhos, se a gente dá aquilo que eles precisam de carinho, amor e afeto, a gente cria alicerces para essa criança se desenvolver e enfrentar a vida, enfrentar os problemas que vêm no futuro. Então, quando a gente presta atenção nisso, poxa, eu vou começar a tratar melhor meu filho, vou começar a reparar nas atitudes, nas minhas atitudes, a gente vai ver que isso vai trazer consequências positivas no futuro. Então, eu vou falar um pouco sobre a idade da infância, sobre o papel do pai, mas eu também quero que você olhe para a tua vida, que você olhe para a tua história e que você também lembre de situações que você passou, tá? Com relação a isso, eu quero dar alguns exemplos de como a questão da construção na infância influencia, né? Olha essa imagem ali. Essa imagem foi desenhada, obviamente, por uma criança. Eu, mamãe, Aninha e papai. Olha como ela retratou o papai. Monstro! O papai é um monstro ali. Vocês observaram? Por que será? Esse é um desenho, sabe, de quem? De uma criança que foi abusada na infância. Olha como ela vê a imagem do pai como um ser abominável. E pode ver que ela está extremamente oposta lá do pai. Ela está lá na ponta e o pai está na outra, porque ela não quer ficar perto. Porque o pai significa o quê? Medo, insegurança. É um monstro. E isso foi, aconteceu na infância. O que, que acontece com uma criança que é abusada sexualmente na infância? Ela cria aversão ao sexo oposto, no caso. A menina olhou para o pai e falou assim, eu vou casar com isso quando eu crescer? Eu não quero isso. Eu prefiro uma mulher, tipo a minha mãe, que vai me dar carinho. Eu prefiro um amor de uma mulher, de uma outra mulher, que não vai me magoar, me machucar desse jeito. E essa menina vira lésbica. Outro exemplo. Menino que tem a ausência de um pai. Que o pai é alcoólatra. Que o pai bebe, bate na mãe, machuca a mãe. O que, que ele pensa? Ser homem é ser assim? Se for assim, eu não quero. Eu prefiro ser igual a minha mãe. E o menino vira gay. As pesquisas mostram que meninos com tendências homossexuais foram crianças que cresceram com pai ausente, ou sem o amor e afeto por parte do pai. Isso não é balela, gente. Isso é real, é pesquisa mesmo. 99%, posso falar, dos homens homossexuais tiveram pais ausentes. Tiveram a ausência de masculinidade. Um cara do lado que ensinasse o que era ser homem, que tivesse amor, afeto por ele. Então, o cara cresce assim. Então, gente, falar um pouquinho sobre as funções dos pais. Para a gente evitar os desvios da sexualidade, para a gente evitar que os nossos filhos cresçam, não só homossexuais, mas compulsivos, alcoólatras, profissionais do sexo, enfim. Todos esses problemas, eles têm origem, sim, na infância. Então, a gente tem que observar o que, que a gente pode fazer para erradicar isso. Pai tem que dar amor, tem que ter aceitação, afirmação, carinho diariamente, sinais de afeição e cuidados diários. Eu coloquei essa foto proposital ali do pai beijando a barriga da mãe, porque às vezes a gente acha, o homem, ele acha que ele é só um ser reprodutor, né? Quer ir lá, tchaca, tchaca, na butaca, e pronto. Pinda, né? Não, pai tem que gerar o filho junto. Ir lá, beijar, carinho diário, falar com a criança. Mesmo o bebê na barriga da mãe ainda. Porque às vezes a gente acha, não tá escutando nada, não tá ouvindo nada. Tá comprovado isso. Mesmo lá, na barriga, nesse processo intrauterino, a criança já tem essa capacidade de assimilar o ambiente, de reconhecer. E a criança, o nosso cérebro, ele é acostumado a assimilar experiências. Então, tudo aquilo que a gente tem como experiência, boa ou não, né, traumática ou não, a gente assimila. E a gente, nosso cérebro torna aquilo como verdade. Então, às vezes, a gente... No futuro, quando eu trabalho com esse pessoal que vivenciou a homossexualidade, que quer sair, a gente tem que fazer um processo de desconstrução na mente da pessoa, para desconstruir aquilo que o cérebro dela assimilou como verdade. Então, a gente tem que falar, mente burra, não é isso. Não é isso que eu tenho que pensar, isso não é uma verdade. Então, é um processo diário, desconstruindo isso na mente. Então, os pais precisam afirmar as crianças, afirmar o seu filho, você é o menininho do papai, papai te ama muito, você é a princesinha do papai. Tem que falar assim, porque o homem, principalmente, tem que ser o homem que tem que afirmar, né, o sexo, a orientação sexual do seu filho. Você é o menino do papai, você é menino, você vai ser uma mulher linda, você vai ser um homem maravilhoso. Tem que falar isso, porque o pai afirma, a criança aceita, a criança recebe. Porque é quem está ali do lado, é o líder da casa, é o líder da casa falando para ele. Então, ele assimila como verdade. Como eu falei ali da função dos pais, tem pai que acha que é só a reprodução, né? Que abandona o filho, Tem o pai que acha que a função dele é só ser provedor, levar o dinheirinho para casa, que a mãe tem que cuidar, que a mãe tem que dar mamar, que a mãe tem que limpar a caquinha, que a mãe tem que dar banho. Não, o pai tem que estar presente em tudo isso. O pai tem que limpar a caquinha junto, tem que dar banho, tem que abraçar, tem que fazer ninar. Né, Wellington? Existem os pais não afetuosos que acham assim, a gente já ouvi de pai dizendo o seguinte, ah, eu não coloco no colo meu filho. Vai que ele pega gosto pela coisa. Ah, eu não vou abraçar meu filho, não. Senão ele vai ficar muito sensível. Vai ficar muito frágil. Menino tem que tratar na base da porrada. É, né? Então, assim, pai não pode chorar na frente do menino. Senão vai ficar muito sensível e delicado. A gente cria um monte de coisa e ensina isso para os nossos filhos. Então, se o menino, vou falar um pouquinho depois disso, mas se o menino é um pouco mais sentimental, se o menino não tem certas habilidades, aí o pai já rejeita isso e começa a tratar o menino como menina. Daí, como que não quer que ele acredite que ele é gayzinho, que ele é viado? É o pai que está falando. Então, o verdadeiro pai é aquele que dá afeto. Tem tempo de qualidade com o seu filho. Senta, brinca com o seu filho. Abraça, faz bobeira, assiste TV junto. Cuidado com o que você vai assistir, né, com o seu filho. Mas assiste, acompanha, seja um pai presente. Tem uma frase que diz assim: pai, abrace o seu filho antes que outro homem o faça. A criança que não teve o carinho, o amor, o afeto do pai, vai procurar isso na fase adulta. Vai procurar isso erotizando em um outro homem. Vai procurar o abraço e o colo de outro homem. Então, o pai tem que ser modelo para o seu filho também. Tem que ser referencial. As crianças crescem querendo imitar o pai. Pode passar, Bruno. Então, a menininha lá, a mãe dela parecia a Dona Florinda, então ela usa Bob's também. Eu quero crescer, ser igual a mamãe e casar com o papai. É, Freud fala que é o complexo de Édipo, né? Essa fase que a criança ainda começou a diferenciar os dois sexos, então ela começa a gostar do sexo oposto. Então ela quer imitar a mamãe e quer casar com o papai. Eu quero crescer, ser igual ao papai e casar com a mamãe. Normalmente é assim que funciona. Existe a fase da curiosidade. Que é a fase que a criança vai começar, como eu falei um pouquinho antes, ela reconhece o sexo oposto. Uau! E aí ela vai querer ver o pipi do amiguinho, vai querer ver o pipi do papai, vai querer ver a periquitinha, enfim, né? E vai ter fase também que a criança vai querer brincar, por exemplo, o menino vai querer brincar de boneca. Vai querer vestir a roupa da irmãzinha. Tem pai que já se assusta, falou: ih, meu filho boiou. Meu filho virou frutinha. Mas, gente, é natural. Não é normal quando ele tiver com uns 13 anos de idade querendo se vestir com a roupa da mãe. Daí já temos um problema. Mas, normalmente, essa fase é de curiosidade. Deixa brincar de boneca, deixa de brincar de casinha. Faz parte. É bom isso. E aí, no caso de seu filho teve a ausência do pai, cresceu com traumas, aí chega na fase da adolescência e ele fala: pai, eu sou gay. E aí? Então, tem pai que vai ficar assustado, pai que vai querer matar o filho. Passa, amor. Pai que não quer ver, não ouvir, não quer falar nada. Que assustador demais. É, eu quero contar essa história para vocês. Eu contei no seminário, mas para vocês terem noção que a coisa é grave. É, a gente conheceu um travesti faz pouco tempo. O nome dela é Renata. Ela é profissional do sexo e há 2 anos e assumiu a homossexualidade dela, saiu do armário com 16 anos. É filha de pastor, filho de pastor, de igreja, e caiu com outro pastor. Olha que lindo. E aí, quando a gente estava conversando, né, com o travesti, eu perguntei, tá, mas e o pastor lá que você teve um caso? Ele largou? Não, tá lá. Com a igreja, com a família, com a esposa. Que lindo, né? Então, e aí ele me contou que quando ele assumiu para o pai se revoltou, o pai ficou irado. E ele, claro, saiu de casa. Então, normalmente, quando o filho se assume, né, homossexual ou a filha, eles não conseguem viver junto com a família. Porque há tanta pressão, há tanta repressão do pai, da mãe, que eles não aguentam. E aí, normalmente, somem, não dão sinal de vida, não se comunicam. Essa reação que será que os pais devem ter? Adianta espernear? Adianta ficar louco, se revoltar, querer matar? Não adianta. Então, assim, o pai tem que... O amor dele tem que ser incondicional pelo filho. Tem que falar, filho, eu não aceito, eu não concordo com a sua atitude. Eu não concordo com a sua opinião, mas eu te amo incondicionalmente. Eu te amo e respeito. Porque não é só amar, tem que respeitar. Não adianta querer impor a força, fazer a pessoa engolir aquilo. O pai tem que afirmar que ama, mesmo não concordando com a decisão. Manter uma relação amigável e não se afastar. Manter sempre um vínculo de comunicação com seu filho. E é claro, o pai descobriu, tem que orar e pedir ajuda. Para ele, como pai, saber o que fazer. Não adianta também só ficar quieto, calado, sem fazer nada. Não está certo, meu filho, eu amo, então eu vou lutar por ele. Aquele dia que eu preguei, no final do culto, veio uma mãe conversar comigo. Ela me abraçou e falou assim, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Meu filho é homossexual e eu tenho lutado por ele. Eu fico muito feliz de ver que existem pessoas ainda que estão lutando por eles. Ela falou, eu creio na restauração de Deus para meu filho. Ele tem promessas, ele tem um chamado, e eu sei que ele vai voltar. Eu estou só esperando a hora certa. Foi muito legal isso. É isso que um pai deve fazer e agir. É dessa forma. Voltando um pouquinho com relação a padrões e rótulos. A sociedade impõe isso e a gente aceita e continua reproduzindo. O homem tem que ser forte, seguro, provedor, insensível, gostar de futebol, gostar de pegar mulher, ser sem frescura e habilidades funcionais. Eu sempre falo nos seminários que o homem que é homem tem que gostar de futebol, coçar o saco e cuspir no chão. E dar porrada. E agora pegar a mulherada, né? Tem que pegar, pô. Então o menino na adolescência, se ele não é o pegador, se ele gosta de ler um livro, prefere ler um livro do que jogar futebol, do que ficar falando besteira, ele é gay. Se o menino é mais recatado, sensível, gosta de abraçar, ser carinhoso, chora, ah, não, é viadinho. É muito real isso, gente. Na seta, ó, tá ouvindo? E a mulher tem que ser frágil, dependente, tem que ser a mulher do lar, tem que ser sensível, gostar de sapato e bolsa, ter o padrão Gisele Bündchen, ser vaidosa e sensitiva. Se a mulher não tem o corpão, se ela não gosta de fazer a unha, arrumar o cabelo, passar pranchinha no cabelo, é sapatona. É sapatona. Então, a gente cria esses padrões e a gente reproduz. E a criança, tem pai que faz isso. Vamos jogar futebol, Joãozinho? Não, pai. Não quero jogar futebol. Vamos jogar futebol, Joãozinho. Não quero, pai. É um viado mesmo esse menino. Tem pai que fala assim. É sério. Olha só. Imagine se seu filho, você, torcedor roxo do Flamengo, decide colocar o seu filho para treinar futebol. Ele fala, não, pai, eu quero fazer balé clássico. Você vai falar amém? Duvido. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Então, assim, a primeira reação do pai é falar. Vocês leram meus lábios, né? Não, meu filho não pode fazer balé. Como não? Imagina, tem que jogar futebol. Uma menina que joga futebol, meu Deus, parece um menino. Então, a gente cria isso. Eu odeio rosa. Odeio rosa. Eu não uso rosa nem a pau. Você sabe por quê? A minha mãe me entupiu de rosa. Era a colcha da cama, era a cortina, era o lustre, era a roupa, parecia uma bonequinha rosa. Meu Deus, eu odiava. Na primeira oportunidade que eu consegui comprar as minhas roupas, toda rebelde, toda de preto. Risquei o quarto todo, coloquei um monte de coisa, me rebelei. Soltei a franga. Então, assim, ai, menina tem que usar rosa. Menino tem que usar azul. Pode ver, você vê algum menininho novinho usando rosa? Então, gente, a gente cria esses padrões e reproduzimos isso. E aí o menino novinho não tem a sexualidade dele, né, desenvolvida ainda, escuta do pai, escuta do tio, escuta de não sei quem, ah, é viadinho, você fala, opa, eu sou diferente dos homens. Eu não gosto de futebol, eu sou mais sensível. Então, eu devo ser gay. E cresce desse jeito. Por isso que a gente escuta muita gente falando, ah, eu nasci assim. Porque quando ele começou a desenvolver a sexualidade dele, foi lá alguém, tum, já rotulou gay. Aí ele vai crescer gay. Sapatona. Vai crescer sapatona. Então, a gente tem que cuidar. Nós, como igreja, nós precisamos parar com essa questão dos rótulos, parar com isso. Esses dias eu estava voltando de ônibus lá da cidade da minha mãe e eu estava dormindo. O negócio é punk, eu sou para-raio. Eu dormindo, tinha uma mãe com um menininho de 3 anos no colo, porque depois eu perguntei a idade, e tinha um menino, o primo, parece que de 7 anos. E eles brincando só jogar e eu dormindo. De repente, eu só escuto o menino, viado, menino de 3 anos, falando pro primo de 7, viado, que lindo. Aprende desde cedo, e o que rotula que viado é, porque foi viado foi um xingamento, então viado é coisa ruim, e a gente faz isso, nós temos que parar com isso. E outra, se o cara que vivencia a homossexualidade, quer vivenciar a homossexualidade, mesmo que a gente saiba que Deus não gosta, que Deus repreende, que é pecado, a gente tem que respeitar. O mínimo é o respeito. Por que que existe lei de homofobia? Porque tem gente ignorante que sai por aí falando besteira, detonando com os caras. Vocês me perguntarem se eu sou a favor da lei da homofobia? Sim, eu sou a favor da lei da homofobia. Não contra declarar o que a gente pensa, mas contra todo esse preconceito, essas agressões que acontecem. A gente vê na mídia quantos travestis que são assassinados no Brasil. Meu Deus, isso é horrível. Então, é puro nazismo isso. A gente tem que parar com isso. E a igreja tem que ser o primeiro lugar a parar com esses rótulos, a parar com esses padrões. O padrão de ser homem, o padrão de ser mulher, para Deus é outro. E é isso que a gente tem que reproduzir. É isso que a gente tem que levar para fora, para a nossa sociedade. Ser homem não é ser isso. Ser homem é ser um pai de família que ama, que acolhe, que protege, que abraça. Crente que ama Deus. Uma mulher é uma mulher que abençoa o seu lar, é uma mulher sábia, que está do lado ali, que protege, que ama e que cuida. Isso é ser homem e ser mulher. É isso que a gente tem que levar para frente, como igreja, e parar com isso. Então, explicando essa questão também dos padrões, por que que nós falamos que homem é, né, tem mais habilidades manuais, mulher é mais sensitiva, não sei o quê? Isso também é um estudo. As pesquisas dizem que o cérebro pode ter características mais masculinas, que é características de sistematização e classificação, ou mais femininas, de empatia. Só que isso não tem nada a ver com o que é com o ser homem ou ser mulher. Eu fiz esse teste já um tempo atrás e o meu cérebro deu mais masculino. Às vezes eu e o Diogo invertemos os papéis. Deixa eu explicar, gente. Deixa eu explicar. Então, assim, existem caras... Eu obrigo ele a usar rosa. Eu obrigo. É tão lindo. Nós temos mais características. Temos características que são específicas. Então, às vezes, eu posso ter mais características de habilidades mais masculinas do que feminina, mas não quer dizer que eu sou homem? Não, eu sou uma super mulher. Não preciso, entende? Ó, o cérebro masculino, como ele era o caçador, desenvolveu um cérebro com habilidades manuais, visuais e coordenação para construir ferramentas. Por isso, um cérebro masculino tem mais habilidades funcionais. E o estudo diz que já as mulheres preparavam os alimentos, cuidavam mais dos novos, então elas desenvolveram mais habilidades sociais. Então isso foi se reproduzindo. Mas não quer dizer que, se eu não sei, se eu não sou uma pessoa sociável e tal, quer dizer que eu sou homem. Não tem nada a ver. Mas então existem certos padrões que a gente coloca como sendo de homem ou de mulher. Beleza? Entenderam? Para falar mais um pouquinho agora, nós falamos sobre a função da família, dos pais. Agora eu quero falar como função de igreja, com relação à sexualidade e os desvios da sexualidade. Eu coloquei ali quatro tipos de igreja que a gente vê hoje. Igreja repressiva, igreja permissiva, igreja superficial e igreja restauradora. É a igreja repressora, gente. A igreja repressora é aquela igreja que adora apontar o dedo. Falar que é pecado, falar que está errado e que vai arder no inferno. No mármore do inferno. Que esses gays vão arder no mármore do inferno. Que isso é pecado, não pode. É a igreja que está acostumada sempre a apontar e não mostrar o caminho. Está sempre dizendo o que é errado, mas não dá a solução. Estou cansada de ver histórias de pessoas assim. De gente que estava procurando uma igreja, que estava precisando de ajuda, que entrou na igreja e saiu traumatizada da igreja. Só contar essa história que eu acho bem engraçada. Um dos meninos que eu acompanho, ele, no começo, ele entrou na igreja e ele frequentando e tal, e ele é todo Uau, efeminado. Parece uma libélula. Fala com a mãe, fala com a mão. E aí um dos pastores, acho que era um dos presbíteros, foi falar com ele: ô, irmãozinho, que bom que você está vindo na igreja. Muito bom, a gente está muito feliz. A gente só quer te pedir uma coisa. Quando você estiver no culto, coloca as mãos no bolso. Ele falou: é, coloca as mãos no bolso, porque você está escandalizando os irmãos. Você acha que ele voltou na igreja? Não voltou, porque, poxa, se ele está incomodando a igreja, é melhor ele não voltar mais. Então está cheio de histórias assim, de pessoas que foram procurar a igreja, e a igreja foi repressora, criticou, detonou, e a pessoa saiu mais ferida do que nunca. Existe a igreja permissiva, que é aquela que tudo pode. Ah, Deus perdoa. Não, irmão, não tem problema, Deus perdoa. E Deus perdoa, imagina, não tem problema. Só orar que Deus perdoa. Tá cheio de igreja assim também. Super liberal. É aquela igreja que os membros não assumem compromisso. Não tem compromisso, porque, ah, tudo pode, então um dia eu posso estar no culto, outro dia eu posso estar numa balada, outro dia eu posso estar num boteco, porque tudo pode. A igreja superficial, que é aquela igreja que é cheia de discurso. Discursos lindos, maravilhosos, mas que não passa disso. Né? É a igreja que não caminha com o outro, não procura restauração, que só fala e costuma viver de aparência. E existe a igreja restauradora, que é essa igreja que Deus quer que a gente viva. A igreja que olha para a história do outro. A igreja que se preocupa com a vida do outro, com os traumas, com as dificuldades, com a dor do outro. É isso que a gente tem que ser como igreja. Nós não podemos ficar aqui mascarando as coisas. Tem muita gente aqui com luta, com dificuldade, com trauma no passado, que precisa de restauração, que precisa de cura, mas às vezes não fala porque a igreja não cria um ambiente de restauração, porque a igreja não pode expor, porque a igreja não pode falar sobre isso. A questão da sexualidade, gente. A igreja não fala, fica todo mundo calado, cheio de luta, cheio de problema, e uma hora o problema estoura. Então, como que, né, tem sido a nossa vida como igreja, como membro da Gólgota? Que tipo de igreja que eu estou reproduzindo na minha vida como pessoa? Eu tenho observado que cristão mesmo, cristão daquele, está escasso. É raro, a gente conta no dedo. Deus quer que a gente viva uma igreja repressora. Graças a Deus, Jesus morreu por nós, todos os nossos pecados. A gente não precisa viver debaixo da lei mais. Nós estamos vivendo debaixo da graça. Mas graça é liberdade? É libertinagem? Não é. E Deus quer que a gente viva uma cultura de superficialidade, que tudo passa, que Deus perdoa? E viver com um monte de pessoas com problemas e lutas, sofrendo calado, sozinho, isso é ser igreja? Deus quer que a gente crie isso, um ambiente de restauração. Que isso comece por você. Tem uma frase de Gandhi que eu gosto muito, que ele fala: seja você a diferença que você quer ver no mundo. Se você quer uma sociedade mais humana, se você quer ver pessoas restauradas, curadas, comece por você. Vamos romper a questão dos padrões, do preconceito. Vamos romper a questão do silêncio. Se a gente tem luta, nós temos que confessar, nós temos que pedir ajuda. É claro que eu não estou te falando para você pedir ajuda para qualquer pessoa, que tem gente que não tem sabedoria, não vai saber o que fazer, não vai saber o que te falar. Mas ore e fale, Deus, com quem eu devo conversar? Com quem eu devo abrir o meu problema, a minha luta? Eu tenho certeza que, sabe, Deus vai restaurar. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua luta. Se hoje você se identificou lá como uma criança com a ausência do pai, que não teve uma paternidade, que passou por um abuso, que foi rotulado na infância, você coloque hoje isso diante de Deus, para que Deus te restaure, para que Deus traga um tempo novo na tua vida e ressignifique a sexualidade na tua vida. Então esse é o desafio para a nossa vida. Ser igreja. Ser igreja na questão da sexualidade. Falar sobre isso. Abraçar, acolher, amar quem precisa. E olhar para a nossa vida e buscar a restauração de Deus para a nossa vida. Amém? Eu queria que vocês estivessem orando com relação a isso também para a nossa igreja. Para que Deus coloque pessoas mesmo com dificuldades nessa área, para que Deus traga essas pessoas. E que a gente, como igreja, saiba como receber. Beleza? Eu deixei o meu e-mail, depois se alguém quiser conversar, quiser confidenciar alguma coisa, pedir ajuda, ou tem alguém que sabe que precisa de ajuda, quer conversar, também eu estou à disposição. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero louvar o Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de graça. Obrigado pelo teu perdão na nossa vida, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício que levou junto todos os nossos pecados, Deus. Eu quero te louvar, Pai, porque hoje nós verdadeiramente somos livres, Senhor. O Senhor carregou tudo aquilo na cruz. Todos os nossos pecados, incluindo os pecados sexuais. Eu te louvo, Pai, porque nós somos novas criaturas, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui. Abençoa mesmo a história de cada um. Deus, nós temos o nosso passado, nós temos as nossas dificuldades, temos traumas. Então vem, Pai, e nos restaura, nos cura, Deus. Transforma as nossas vidas, aquilo que é luta para a gente, aquilo que é dificuldade. Deus nos dá força para lutar. Mostra que se a gente confessar, se a gente pedir ajuda, Deus, o Senhor nos restaura. Que a Gólgota possa ser uma igreja, Senhor, com esse ambiente, um ambiente de restauração do Senhor. Sabe que nós possamos permitir que o Senhor restaure vidas aqui, Deus. Que pessoas com dificuldades, com lutas na área da sexualidade possam vir e ser restauradas nesse lugar, Deus. Nós não queremos ficar só no discurso bonito, Pai. Nós não queremos ficar só de banco, só louvando, falando. Mas nós queremos verdadeiramente ser igreja, Pai. Queremos fazer aquilo que é a nossa missão. Pai, queremos amar incondicionalmente, aceitar, receber, Deus. E mostrar o Teu amor àqueles que precisam, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos isso. Antes disso, Pai, que o Senhor nos restaure, restaure o nosso pecado, a nossa dificuldade, Pai. Que a gente não venha deixar que isso se silencie dentro da gente de novo. Mas que seja, a partir de hoje, um momento de restauração, um momento de confessar e de pedir ajuda, Pai. Eu clamo em nome de Jesus, transforma mesmo vidas aqui. Restaura, Senhor. E que realmente o Senhor possa trazer um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de vivenciar e ver que a nossa sexualidade é algo saudável, é bênção para a nossa vida, é presente do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um aqui. Eu te agradeço, Pai. Amém.